achei que a chuva chorava lá fora. Eu chorava também porque alguém fora embora. Mas chorei só até amanhã do outro dia, pois chegou você. Nunca mais chorei, e agora eu sei o que é alegria. Nunca mais eu chorei, nunca mais, e agora? Eu até acho graça da chuva lá fora, e a tristeza como é que eu sou quando estou triste.